de volta pra Deus. Sua morte, sua vida, as trevas ele já venceu. Seu amor me conquistou. Eu sou eterno devedor. O véu se rasgou. Venceu, seu amor me conquistou. Sou eterno devedor. O véu se rasgou. Yeah.